até pra balançar. Cima! Vana! Ô, Vana, um beijo, Vana! Olha cá onde eu chego. Um beijo pra Vana, um beijo grande. Obrigado, Vana. Olha se tem mulher. Eu sou estilo, estilo namorado. Se tem mulher, aonde eu vou? Eu sou estilo, estilo namorado. Eu sou estilo, estilo namorado. Eu sou estilo doido pra fazer amor. Eu sou estilo, estilo namorado. Eu sou estilo, e onde tem mulher eu vou. Alô, JP, meu patrão. Junto. Salinas, galera de Salinas.